Fernandes, Mano Sassá e Keila Lira. Relembrando o nosso passado, a nossa infância, e fazendo um paralelo aqui, meu, com as famílias do nosso Brasil. Infelizmente a situação piorou, moro? Senhor Jesus, eu te peço, estenda suas mãos sobre a nossa nação. Mais ou menos assim. Ainda me lembro de quando era um pivete, assim que chamava a maioria dos moleque, correndo atrás de pipa, sucrinando as vizinhas, com as telhas quebradas, com o estilingue e as vidraças. Várias disputas na bolinha de gude, batendo figurinha até melava a mão de cuspe. Os contra que tirava com os moleque da quebrada, disputando geladinho e tubaína, às vezes um abraço. Sepa que sou o estupro na sua casa, a esposa que é espancada. Quantas mães solteiras jogam filho na lixeira, ou passam pra suas mães a responsa que foi feita. Com 10, 11 anos os moleque tão roubando, do outro lado adolescente na biqueira se drogando. Famílias que se acabam sem ninguém para ajudar. Jesus, aqui eu te peço, por favor venha salvar. Pai do céu, eu te confesso agora o meu desejo, ver as famílias do Brasil segundo o teu conceito. Sei que os seus passos nós devemos ensinar, pra que nossos filhos jamais rodoviária de São Paulo, do Tietê. Olhos azuis, contempla a selva de pedra. Família simples, destino favela. Mais um pedreiro, humilde e batalhador. Meu pai Antônio, devo a ele tudo o que sou. Bate forte o coração quando vem a lembrança. O sorriso dele transmite a esperança. Vida difícil, a violência que é mato. Criar três filhos no capão, eu sei, não foi fácil. A minha mãe sem estudo, o ensino nos deu. Meu filho, seja melhor do que eu. Por mais que eu queira, mãe, por mais que eu tente ser melhor, é impossível, pois Deus me deu vocês de melhor. Iris, Neide, Juscelia e Maria José, amo vocês, benção mãe, fique na fé. Pai do céu, eu te confesso agora o meu desejo, ver as famílias do Brasil segundo o teu conceito. Sei que os seus passos nós devemos ensinar, pra que nossos filhos jamais venham desviar. A dor de um pai e mãe que não pode salvar, seu filho agora morto e o que resta é chorar. Venham se apoiar em sua palavra, a melhor de todas pra ensinar. Desde a rica da elite até a mais pobre da favela, seja feita a sua vontade e não a da novela. Quantos guerreiros do Nordeste vieram pra cá, tentar a sorte na cidade grande, a vida mudar. Os tempos se mudaram, mas o cenário não. A orgia e o crime semeando em cada geração. Papai do céu, como minha parceira Keila diz, em nome de Jesus, as famílias do meu país sejam livres do vícios, contenda e traição, que só leva a rebeldia, desavença, separação. Por mais que as lutas e fracassos venham aparecer, o maior inimigo da sua vida é você. Sou nas lutas e na dor que podemos constatar, só a fé em Jesus Cristo pra família poder restaurar. Pai do céu, eu te confesso agora o meu desejo, ver as famílias do Brasil segundo o teu conceito. Sei que os seus passos nós devemos ensinar, pra que nós